sou eu o teu Deus e te quero para mim. Faça de conta que o mundo pra você morreu. O mundo te engana e quem te ama sou eu. Igreja, a história se passa e a porta da graça eu vou fechar. Na Bíblia Sagrada estas palavras escrito está. Nas minhas palavras eu falo assim: perto de ti, Igreja, me adora em verdade. Sou eu aquele que a todo momento está perto de ti. Hoje eu te pergunto o que tu queres de mim. Sou eu o teu Deus e te quero para mim. Faça de conta que o mundo pra você morreu.